Seção 1. De Os Escravos. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Leni. Os Escravos, de Castro Alves. 1. A Bainha do Punhal. Fragmento. Salve, noites do Oriente, noites de beijos e amor, onde os astros são abelhas, do éter na larga flor, onde pende a meiga lua, como cimitarra nua, por sobre um dolma azul, e a vaga dos Dardanelos beija, em lascivos anelos, as saudades de Istambul. Salve, serralhos severos, como a barba de um pachá, zimbórios que fingem crânios dos crentes fiéis de Alá, ciprestes que o vento agita, como flechas de mesquita, esguios, longos também, minaretes entre bosques, palmeiras entre os quiosques, mulheres nuas do harém. Mas embalde a lua inclina as loiras tranças para o chão, desprezada concubina, já não te adora o sultão. Debalde aos vidros pintados, aos balcões arabescados, vais bater em doudo afã. Soam tímbalos na sala, e a dança ardente resvala sobre os tapetes do Irã. Fim de A Bainha do Punhal. Fragmento.